Rapid Superficie 151, localize. Informe sua velocidade indicada. Avestida, mantenha 240. Mantenha 240. Até pelo. Rio 5972. Acione identificação, desce para o nível de voo 050, reduz a velocidade para 250 nós, chegada bom. Rafa Golf vai interceptar a final da pista 1-7. Estou autorizado, pista no 7, acho que Rafa Golf. Golf. O 42, frequência livre, eu tenho corte, Rafa Golf, boa noite. Rádio Capitão Mike, mantenha as condições visuais em posse de destino. Ótica Tango Mike, conhece os corredores visuais, Salvador? Ótica Tango Mike para ingressar no corredor Caixa Pregos, curva esquerda, proa 030. Localizando o outro na 3305. 3305, complete aproximação, torre 198, decimal 6. Salvador, boa noite, na 3-3-3, final da 1-0. 3-3-0, senhor, eu posso baixar o travado. Tomará. 0055, acho que eu tô em Bombay. Baixo travado, tá 3305. Pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 7 nós, tá? Pouso na 10. Trip 55 no 5, 10 para 2 no 10, ajuste no 0 no 5, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, fica no 5. E o 5972, reduza para 2 no 0 no 9. Reduza para 2 no 0 no 9, e o 5972. Autorizado, se tiver questionamento, chame saque do sinais. Rio 5972, 10 para 3.000 pés, ajuste 1.0, 1.5. Para 3.000 com 1.0, 1.5, Rio 5972. Eu tenho que ser o solo fosse 48, tá? Que se é Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, tá? 330. Trip 55 no 5, complete a aproximação, torre 1 no 8, decimal 6, bom pouso. 8:6, obrigado, boa noite. Salvador, boa 3, 7, 8, 3, 7, 0, para o 1, 5, 0. São 3178, acione identificação, desce do 050, chegada a Mari, voa ITAP. Voa ITAP, 3178, chegada a Mari, vem da alta. Voltará. Tan 3178, destro 070, vou Itaque. 070, Itaque, 3178. Cinco nove sete dois, desce para 2000 pés, autorizado ILS, em porta estabilizada. Para 2000 pés, informaria estabilizado. E o 5972. O senhor está embaixado travado, sem comando. Estou autorizado, sistema 06, zero graus, meia dúzia de metros. Pois autorizado, fique sem comando. Autorizado em ILS, Rio 5972. Rio 5972, complete aproximação, torre 118, decimal 6, bom pouso. 6-6, obrigado. Taxi, Oceania 6313, 1137, a bordo, Oceania Galeão 320. 63, taxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, 2015. Reporta pronto no ponto de espera, tudo. Alô, muito boa noite, é o Rio 5972, estabilizado em ILS na pista 10, com o trem baixado travado. Boa noite, o número 2 para pouso, aguarde, pista livre, vento de superfície é 130 graus, 5 anéis. Guardando pista livre, Rio 5972. Ajuste no 0 no 5. Tan 3178, desce para 5 mil pés, QNH 1 no 0 no 5. Comendo 0 no 5, 3, 7, 8. São 3178, voe direto Duna, desce para 2000 pés, ajuste 10 no 5, autorizado ILS. Direto Duna, 10 no 5, 2000, chamará a estabilidade. Sente, mantenha. Trip 5595, sola 53. Taxi via Kilo para parte 3. Kilo para 3. 5972, pouso autorizado, pista 10. Autorizado o pouso para o Rio 5972. Autorizado, ótica Tango Mike, ingresso no corredor Vera Cruz, após corredor Interlagos, reporte na rotatória. 313 ali mantém, capixeira na zero. 63, 63, 63. Acho que é Tango Mike, vou ir direto para Paris. Pro 060. Taxi 2 no solo 56, taxi Alfa Kilo Pat 3, não me escuta até o corte. Alfa Kilo Pat 3, não se escuta até o corte, 5972. Sinema 3 no 3, livre decolagem, vento no 30 graus, sincronize. Boa noite, Sinema 6224 com a Alfa. Sinema 6224, ação de identificação, desce para o nível de voo 050, chegada a mão. 050 na mão, identificou 6224. Centro 209, conforme constante na Alfa, solo e torre operando na frequência 18.6. Porém, aguarde nesta um instantinho que será paga a cópia. Sinema 3 no 3, decolou 57, chame controle em 1935, por favor. 1935, boa noite, senhor. E o 5972, não escuta? Escuta. O seu plano para o Galeão sempre está aparecendo, quero ver, por esse 50. Provavelmente foi elaborado o repetitivo quando ainda não havia o NOTAM. Então, se puder verificar com a companhia se irá emitir ou se foi emitido uma CHG, devido ao NOTAM, a rota preferencial é para o LU-10. Solo Rio 074, aguarde cópia para o Galeão. Prossiga Rio. É, só informar, é negativo em nada. Ok, ok. Vou verificar com certeza. Obrigado. 09, cópia. Confins 300, apesar do Lu 16, 300 nível, uniforme Lu 1 na aerovia, decola da pista 1 a 0, primeira curva à direita, saída da EL, lei da fazenda bridge, controle 1,99 decimal 35, transporte 5591. Oscar Tango Mike, prossiga pelos corredores. O pouso do senhor será na pista 1-7. Lulis 360 nível, uniforme Zulu 21 aerovia. Acorda da pista 1-0, primeira curva à direita. Sai da arbor, após a arbor elefa. Controle 1-9, decimal 35. Transponda 5-5-2. Estabilizou 3, 1, 7, 8. 074, procedimento correto, para pushback acionar. 7 milhas, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 5. Estamos 78, chame a torre 1, 1-8, decimal 6. 2-6, boa. Torre Salvador, boa, 3, 178. Tango Mike, desça para 1.500 pés. Gente, aguarde transferência. Oito, baixou e travou? Baixou e travou. Fogo autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 5-9, 3-1-7-8. Tem posto 1-0, 3-1-7-8. Puxando a 6313, pode voar Elefa da presente? Negativo, manter a saída, puxando a 6313. Ok, eu vou manter. Prima que essa mente me está com cima da 74. Pode ficar Tango Mike, chame a torre 1-1-8, decimal 6. Fala, ficar Tango Mike, boa noite. Retocha 3 milhas na cabeceira do major, vento de superfície 120 graus e meia dúzia de graus. Meia 224, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado ILS, reporte estabilizado. Fechando para 3 mil, ajustado no 0 no 5, reportagem estabilizado, em ILS 3178, sala 04, taxi via Alfa Juliette, posição remota no 4. Alfa Juliette, remota no 4, tá por aí. Bora, 78. Amador, TAM 3305, boa noite. 3305, boa noite, escute Alfa, só um minuto para copiar, Recife 330. Guardando a sua escuta, 330, TAM 3305. Tango Oscar, Tango Mike, tem pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus 7 mais. Autorizado, 90, Oscar, Tango Mike. Após o pouso autorizado, ele prosseguiu para a remota para a utilização da brigadeira da Infraero. Ok, solicita a empilhadeira da Infraero na posição remota, confio, não entendi. Não, só o pátio de estacionamento solicita na remota para a utilização da empilhadeira. Fica mais fácil, senhorita. Ok, tudo bem. Vou solicitar a Infraero. Mas já pode se dirigir, já pode pôr para a parte 3, está descendo via Alfa Kilo para a parte 3. Ok, obrigado. Eu vou fazer o pessoal da próxima do táxi com meia 5 a bordo, 3 horas e 53 até o Galeão. 0074, táxi via Índia, ajuste 1015, reporte pronto no ponto de espera. Índia, reporte pronto no ponto de espera. Vai te acionar, faz o chão para o táxi. Ali mantém, segundo 224. Está autorizado em LS e aguarde transferência. É, 224. Ativo Oscar Tango Mike, seu solo foi 08, apenas confirmando a empilhadeira que solicita no Pat 3, não é isso? Ok. A Infraero já foi avisada e irá providenciar. Frequência livre ao estacionar no Pat 3, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Oi, tá 3305. O 1074, livre decolagem, vento 130 graus, 8 mais. Livre decolagem, 1074. Pronto, copo 3305. Pronto, copo. Recife 330, operação 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju, controle 1935, transporte 5513. Palmeia, bom pouso. Boa noite, Palmeia, Palmeia 224, muito grato, boa noite. Bola 10, curva à esquerda, Pouca, Aracaju, 1935, 5543, ao transponder, o TAM 3305. Responda 5513.